Rei Josafá, em busca da verdade, com Acabe a guerra se aproximava, mas em seu coração uma dúvida ardia. Ó Senhor, tua palavra eu anseio. Fala, Senhor, em meio à batalha, tua voz é luz, é direção, nos guia em meio à tempestade, em ti encontramos salvação. Quatrocentos profetas aclamavam: subi e prosperareis, é a vitória. Mas a voz de um Micaías clamava: dispersos estão sem pastor em história. Fala, Senhor, em meio à batalha, tua voz é luz, é direção, nos guia em meio à tempestade, em ti encontramos salvação. Todo exército celestial adorar, um espírito de mentira a história, mas a verdade sempre há de triunfar. Josafá clamou, o Senhor ouviu, em meio à luta ele trouxe paz. Na peleja o medo se dissipou, a mão do Senhor sempre nos traz. Fala, Senhor, em meio à batalha, tua voz é luz, é direção, nos guia em meio à tempestade. Encontramos salvação. Ó Senhor, nossa esperança eterna, nos braços da fé, sempre a lutar. Em ti, Senhor, a vitória é certa. Teu nome, ó Deus, vamos exaltar. As letras seguem a narrativa e os temas do texto bíblico, abordando a busca pela palavra de Deus e a confiança nas promessas divinas em tempos de batalha. Fala, Senhor, em meio à batalha, tua voz é luz, é direção, nos guia em meio à tempestade, em ti encontramos salvação. Fala, Senhor. Essas letras seguem a narrativa.